Desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 0 no 4, informe estabilizado. 2000 no 0 no 4, reporte estabilizado, 4462, azul, obrigado. Controle, boa tarde, Gol 620, está passando 180 na mar, informação fixa. Gol no 620, acione identificação, chegada a mar, desça, Mateus 050, ajuste altímetro no 0 no 4. 050 no 0 no 4, a possibilidade de barco de TAP? Mateus, perfil da chegada. Até. Gol no 967, chama o centro Recife, no 251, na alterna 133-95. 251-3395, gol no 967. Um grande abraço. Mantenha a separação visual com o helicóptero da, da Polícia Rodoviária. Francisco, está visual com o mesmo, está presente, vai para Enrimar então. Grato. Mike Serra Golf, ali mantém. Gol no 966, solo aos 13, direito no 21-1. A mínima limpa está autorizado os desvios da formação, informa o controle ao término. Ok, vai voar Duna, devido formações, está fazendo essa proa para mais 15 milhas, formará. Ok, inicie a redução para a mínima limpa, seu número 2 na aproximação. Do Mike Serra Golf, vento no 40 graus, 59. Podia confirmar? Reduzir para a mínima limpa. Seu número 2 na aproximação. Vai reduzir para o mínimo limpa, 3154. 4003 está na final. Ciente. São Luís de Abrova, informe solo controlado do, da Enrimar. Vai chamar o passo da Enrimar, está cruzando a estrada 028 agora. Ciente. Afirmo, está autorizado. Lima, Lima Fonte. Gol 269, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém o 2009. Mike Serra Golf, decolados no 4, acionando o código 5516, vai chamar o controle 1 20 8. 5596208, muito obrigado, boa tarde a todos. Controle Salvador, esse é o Mike Serra Golf, decolado na sua escuta, perfil da água. Tá. Prossiga. Decolado na sua escuta, cumprindo o perfil da árvore. Sente Mike Serra Golf, contato radar na decolagem, submantão 080, sai da árvore. 080 na árvore, quando possível, sem conflitar com qualquer tráfico, solicita Pro 290, que é do destino. Proa 290, mantenha o perfil da saída e aguarde. Vai manter o perfil da saída aguardando. Do localizador Campo à Vista, 4462 azul. Vento no 50 graus, 49. Lembra que decolagem do gol 200, mano. Lima, já pronto, Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, confirme seu código acionado, por gentileza. Sim, já vai acionar 0120, tá ok. Aguarde para a decolagem o Lima, Lima Fox. Vai aguardar na 17, Lima, Lima Fox. 4065, pronto, um ponto para dar uma andada. 4065, sente, mantém o ponto de espera. Mantém. Torre de Salvador, muito boa tarde, azul 4462, estabilizado no ILS. 4462, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. Gol no 967. Duno Meia, boa tarde. Controle, tem uma formação aqui na prova do Mike Serra Golf, provavelmente não cruze até os 8000. Quando possível... A proa 280 pelo menos, só para desviá-la. Ok, A proa 280 está autorizado, o Mike Serra Golfo. 280, muito obrigado. Controle, gol 2009, uma boa tarde. Gol 2009, contato radar na decolagem, sube manter o nível 240, saída Del. 240, Mandael, gol 2009. Max Serra Golf, confirme a proa para o destino. 295. Está autorizado curvar à direita na proa 295, Max Serra Golf. Direita 295, grato. Marinha 7062. Marinha 7062. Lima Lima Fox, atenta possível esteira de turbulência, a esteira está autorizada a decolagem. Lima Lima Fox. O Azul 4065, se autorizado pela torre, teria condições de a linha decolar sem parada? Afirmativo, só o companheiro sai da pista. Afirmativo, vamos aguardar só ele para a pista. Se tiver tempo aqui, a gente alinha a decolação sem parada, tá ok? Ok, tá preparado. Azul 4462, solo alto no 9, libera a direita, chame solo 121 decimal 1, se possível, agilize para liberação da pista. Já tá liberando, chama 211, obrigado, tá lá. Azul 4065, pista livre, autorizada a decolagem, cabeceira 10, vento no 80 graus 79. Teve decolagem, 4065. Lima, Lima, Fox decolado aos 20, chame controle no 208. 208, obrigado. Torre Salvador, uma boa tarde, está 3154. ILS 10, visual com campo. São 3154, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando 5-4. Sim. E o pé de linha corredor axé nas coisas do controle. E o pé no axé, obrigado. No 620, desça para 2 mil pés de ajuste altímetro no 0 no 4. 2 mil pés no 14. São 3154, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 80 graus 619, cheque trem. Está em mais travado na curva final, ele pouso, pista 10, está 3154. Pouso 4065, decola os 21, chame controle no 208. 308065. Whisky, bravo, Whisky, boa tarde. Lembra essa nossa pra início de táxi. Aí, Dadael. 340, Dadael, 4065. Marinha, 7062. Mantenha o ponto de espera no 884. No 884 ali mantém. Golfo Adael 4065. Negativo, mantém o perfil da saída. Vai mantendo. Direito, chefe Sol, 1-2-1-1. Calibre 1-2-1-1, 3-1-1-5-4. Max Ego, confirma estimado de pouso. Está estimando o pouso aos 1920. Sente, 1920 copiado. Whisky, Bravo Whisky, confirma o código que está estacionado, por gentileza. Não. Daí eu, 405. Voo no 884, livre decolagem cabeceira 10, vento 190 graus, 9 nós. Voo 2009, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, obrigado. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, confirma estimado de pouso. O que após a decolagem deverá manter a proa até 3 mil pés. Estimado de pouso. Sente, tem frequência livre, não tem um tráfego informal no setor. 1-2-3-4-5. 1-6-2-0 da Gol. 1-6-2-0 estabilizou. Completo sinal, chame Torre agora na frequência 1-1-8-95. 1-8-9-5. 1-6-2-0 estabilizado, boa tarde. 1-6-2-0, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. Gol no 884, decola os 24, chame controle no 208. Boa tarde. Voo no 620, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 180 graus, 620, check 3, no 620. Passei, travou, levei pouso. 4, contato radar na decolagem, subiu, manteu 230, saída PUCA. 230, PUCA. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Lima, Fox Tango, gente da Vista. Papá Romeu Lima Fox Tango, aciona identificação. Chegada bom, desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste o altímetro na 0-4. Espera, mantenha corrigindo a cabeceira no 7, Whisky Bravo Whisky. Tem um tráfego aqui na corrigida, afinal. Para a pista no 7, apenas visual. Para 1-7. E o destino é Aerostar. Sim, informa o cono do ponto para a modificação do plano. Informa Bravo Whisky, para informação, o tráfego já foi superado, o tráfego que era conflito para o seu tráfego já foi superado, está livre da restrição de uma temporada até 3 mil, tá ok? Se possível, azul 4065, solicita bridge. Mateu o perfil da saída de aguarde. Será homologado RVSM? Afirmativo, grata pela informação, livre decolagem, Whisky Bravo Whisky, vento 1-80 graus, 9 nós. no 620, solo 27, direito no 211. 211? Whisky Bravo, Whisky decola os 28, senhor, controle no 208. 208, boa tarde. Dial 01, prossiga. Muito boa tarde, é o Papa Roberto Telefa Tango. Aguarde, Charlie Alfa Tango. Azul 4065, chama Centro Recife, no 251, alterna 1339. 251-3695, 4065. Marinha 7062, na escuta. 00 graus 99, Guardião 01. Ok, permanece em Campo Grande, confere. Papa Tango, Charlie Alfa Tango, na escuta. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, senhor. Ingressando na sua CPR, decolou de Serra Juliette, Novembro Iriante, aos 18h25, com destino a Salvador. Autorizado o TGL em busca de vida após ingresso a Salvador. Confirma o transponder acionado, altitude que mantém. 1 mil pés, acionado 0170, POB 04. Controle Salvador, boa tarde, é Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky. Aguarde, Whisky Bravo Whisky. O Charlie Alfa Tango, você tem contato com a Marra de Al e a distância em relação ao BR Salvador? Não tem contato radar com o 09. Tá mantendo a radial 059 e com 18 milhas. Senhor, tá mantendo o corredor forte. Ah, 1 mil pés. Sim, Charlie Alfa Tango, mantenha-se em regra de voo visual, ajuste o altímetro no 014, ó, 1 mil pés. Acione o... mantém o transponder 0170 e informe quando afastado 10 milhas de Salvador. Vai reportar 10 milhas de Salvador, a senhora é passando grave, senhora. Acionado 0170. Salvador, gol no 824. Papá Romeu, Whisky Bravo Whisky, contato radar na decolagem. Sube, mantém o 410, sai da mão. 410 na mão, Whisky Bravo Whisky. Gol no 824. Confirme. Gol no 884. Gol no 884. Chama o Centro Recife agora na frequência 12685, alterna 12545. 2085-2545. Controle Salvador, boa tarde, Guardião 01. Guardião 09. Guardião 01, na escuta. Decolou de Salvador, comprou a de Paripe. A intenção é monitoramento da manifestação na região do Campo Grande, Guardião 01. Sede, Guardião 01, está autorizado curvar esquerda agora na proa do Campo Grande. Na escuta do controle, mantendo-se regra de voo visual a 500 pés. Mantendo controle visual na escuta desse controle, Guardião 01, autorizado curvar esquerda. Guardião 09, prossiga. Guardião 09, visual colocado de pouso, centro de iniciativa, intenção de dar frequência para a coordenação de pouso. Afirme, tem frequência livre, não tem um tráfego informado, até logo. Grato. Controle Salvador, boa tarde, já 3192, cruzando 170 para 150, ciência Vitor. Então 3192, acione de indicação, chegada Mari, desça e mantém 050, ajuste o altímetro no 014. 050, chegada Mari, 10-1192. Azul 4065. Papá, o meu Whisky, Bravo Whisky, chame agora o Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Centro Recife 1 no 2085, alterna 2545, esse é o Bravo Whisky, boa tarde. Charlie Alfa Tango, faça um check no seu transponder, não recebo 0170. Recebo só o plot primário. Tá em modo Charlie, senhor. Acionado 0170, enviando o sinal. Tá a 10 milhas de distância de Salvador, o Charlie Alfa Tango, mantendo a linha do litoral. Gente, o Charlie Alfa Tango, acendo o transponder 0242. 0242, vai acionar o Charlie Alfa Tango. Como recebe agora, senhor? O Charlie Alfa Tango, acionado 0242. Não recebo nem o primário, nem o secundário. Está a quantas milhas, Salvador? Está a 8 milhas de distância, senhor. Sente, mantendo 1000 pés, 0242. Afirmativo, 1000 pés, 0242. Ok, Charlie Alfa Tango, agora só recebo o modo Alfa, transponder. Não recebo o modo Charlie. Mantenha sem regra do visual, ajuste 1014. Aguarde transferência junto com o Torre. Ok, tá aguardando pra transferência pra TGL em busca vida, o Charlie Alfa Tango. 0-0-3-3-3. E o Papa Romeo Lima Fox Tango vai atingir 4000. Lima Fox Tango, desça e mantenha 2000 pés, ajuste altímetro no 0-4, informe final do procedimento, LS X-Ray, pista no 0. Informaremos, descendo para 2000 pés, Tango. Charlie Alfa Tango para toque arremetida, chame Torre Salvador na frequência 1118.95. Mantenha o setor. Para manter o setor, vai chamar 1895 para o TGL em busca vida, graças, senhor. Charlie Alfa Tango, a Torre. Charlie Alfa Tango, quais são as intenções? TGL em busca vida, senhora, depois regressa a Salvador. Gente, reporte quando em busca vida, o Charlie Alfa Tango. Vai reportar em busca vida, Tango, grato. Papá, o meu Mike Serra Golfo. Ah, sua escuta. Chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, grato, até daqui a pouco. 190. O Papa Romeo Lima Fox Tango solicita mudanças de regras, prosseguindo visual para 1-7. Sente, Lima Fox Tango. Plano modificado zona 836. Desça e mantenha em regra visual para 1.500 pés. Ajuste o altímetro no 0-4. Presente curva esquerda na proa da rotatória. Afirmativo, curva esquerda descendo para 1.500 pés na proa da rotatória, Lima, Fox Tango. Ah, mantendo 300 pés, senhora. Ok, a gente vai fazendo os toques arremetidos e mantendo essa altitude, é isso mesmo, senhora Alfa Tango? Após o toque arremetido, ela mantém 500 pés agressando a Salvador. Fazer apenas o toque arremetido, senhora Alfa Tango? Afirmo, 2 minutinhos. Sim, senhora Alfa Tango, reporte para o retorno para Salvador. Reportada para regresso, Salvador, Tango. Puxando 6327, decola ao 37, chame controle no 208. 208, pô. Charlie Alfa Tango, não se aproxime na final das proximidades do eixo da 1028, tá ok? Não vai interferir o Charlie Alfa Tango. Afirmativo, apenas para informação. Grato. Qual faixa que vai prosseguir após os toques de arremetidas, Charlie Alfa Tango? Depois vai com proa norte do aeródromo. Ela vai ser autorizada, reporta norte da torre. Afirmativo, não, só para saber o pátio que o senhor prossegue após quando for para pouso? Ah, o pátio da bata. Bata, tá ok. Só para deixar pré-coordenado aqui. Reporte pro regresso, Charlie Alfa Tango. Reporte lá pro regresso, graças. Trip 5241, livre decolagem cabeceira 10, vento 150 graus, 10 nós. Ciente, iniciando 5241. Papá, o meu Lima Fox Tango, chame Torre Salvador na frequência 1118.95, solicita instruções para pouso da pista 17. Afirmativo, chamando a torre 11895, muito obrigado. Tá. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Charlie Tango Uniforme. Papa Charlie Tango Uniforme, acione identificação, chegada à mare, desça e mantenha o 050, ajuste o altímetro no 014. Desce ao 050, aguarda a troca de ajustão no 014, Charlie Tango Uniforme. Pico 241, decola aos 39, chame controle no 208. Controle no 208, grato a boa. Acendei para 1.000 pés, na região aqui do Campo Grande. Setor do Campo Grande está autorizado no meu pés, guardião 01, sempre na escuta do controle. Escuta permanente, autorizado, acendei para 1.000 pés, na região do Campo Grande, guardião 01. Então 3192. Desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 0.14, informe tráfego do Guardião 01, um helicóptero. Está próximo à posição Duna, mantendo 1.000 pés, regra visual. Não irá interferir na sua aproximação, o TAN 392. Cliente, desce para 2.000 pés, ajuste do tráfego TAN 3192. Com 1.014, 3192. Sim, não. Controle Salvador, Trip 5241. Trip 5241, contato radar na decolagem, sube e mantém o 200, sair da árvore. Para o 200, sair da árvore. 5241. Aumenta o levantando. Chené 6327, voe Ilhéus. Ilhéus, grato 6327. Ô, Papa Romeu, Charlie Afatango. Charlie Afatango, prossiga. Tá remetida, senhora, pra regresso a Salvador. Cliente, reporte no través norte da Torre de Salvador, Charlie Afatango. Reportar no través norte da Torre, Tango. Tip 5241. Mas escuta, prossiga. Voe Arbor. Direto Arbor, o 5241. Na Foxtrot Tango Solos 4-1, prossegue para o pátio 5, tem conhecimento do aeródromo? Exatamente, pátio 5, faça o backtrack e libere a próxima esquerda, já vai estar no pátio 5, tá ok? Afirmativo, está autorizado a efetuar o backtrack pela pista. Correu, Papa Romeu, te levantando ao norte da torre. Passe para final do 97. Charlie Alfa Tango avistado, autorizado direto pouso no, na Bata. E sobe solo controlado, Charlie Alfa Tango. Autorizado direto Bata, reportará no solo controlado, Charlie Alfa Tango. Lento, 170 graus, 62 da noite, Charlie Alfa Tango. Grato. Oi, boa tarde, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. De Serra Índia Coimbra para Serra Índia Coimbra, está com 0195 no transponder, 2 do CLB. Seguindo agora para sobrevoo na região do Campo Grande. 7, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em 500 pés, reto de voo visual, ajuste o altímetro no 014, foi direto Campo Grande. 500 pés, 1014, DCT Campo Grande, tirado Romeu. Solo controlado aos 44, boa tarde. Passar o 085 para o 050, papapá, Charlie Tanguera, fala. 7, após TAP, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 014. Após TAP, 2 mil pés, com 014, gráfico. Cinema 327, chama Centro Recife agora. A frequência 1251, alterna 13395. 513395, boa, mesmo. 1, 2, 3, 2, 7. CLS, TAN 3192. TAN 3192, completo sinal do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 895, TAN 3192. Siga, Marinha 7062. Foi Salvador, TAN 3192, sinal 10. TAN 3192, livre pouso 10, vento 170 graus, 08 mais. Livre pouso 10, TAN 3192. Salvador, Papa Romeu, Sierra November Vitor, para saneamento. Sierra November Vitor, livre saneamento, chame táxi. Para saneamento. Gente, Marinha 7062. Na escuta do controle, o senhor não conseguiu contato com o controle após sair da base naval de Aratu? Gente, mantenha a linha do litoral a 500 pés na escuta do controle. Ao passar através do farol de Itapuã, o senhor prossiga para o navio previsto. Controle é o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Poderia informar a informação, o Guardião 01 no Campo Grande? Afirmativo, Mike Juliette Romeu, informa o tráfego do Guardião 01, a posição 12 horas agora, a 3 milhas, mantendo 1000 pés no Campo Grande. Voz, sobrevoando o setor do Campo Grande. Ok, visual. Guardião 01, na escuta, Mike Juliette Romeu. Afirma, na escuta. 2345, por favor. Certo. Obrigado. Salvador, boa tarde, está 3217, informação Victor. Está 3217. Ação de identificação, chegada a Bonf, desce e mantém a 4 mil pés. Ajuste o altímetro no 0114. Bonf, 4.012, 1.014. Autorizado, só 3217. Marinha 7062, informe, passando através do farol de Itapuã. Na escuta, controle. 235241. Posto 49, solo 121, decimal 9, livrando à direita. Confirmando, 121, decimal 1 no solo. Uma boa tarde. 121, decimal 1, livrando à direita, 3192. Autorizado, direto conquista. Trato. Serra Nova Mervito, livre táxi, chame na papá. Atravessa na papá, na ingresso, Nova Mervito. Controle mais filete, Romeu. Prossiga. Charlie Tango, uniforme, interceptou o localizador da 1-0. Confirma, aeronave, modulou? Papá, Charlie Tango, uniforme, no ILS da 1-0. Não, não foi, foi impossível copiar, poderia repetir? Papa, papa, Charlie Tango uniforme, passou Duna, estabilizado para 1-0. Gente, completo final, chame torre 1-1-8, decimal 95, Charlie Tango uniforme. 1-1-8-9-5. Controle, Mike Gillette, Romeu. Prossiga. Mono meu pé, coordenado na livre com o Guardião 01, vai permanecer após em forma para descender para 500 pés. Ok, o senhor está mantendo, eu estou recebendo 1.200 pés, porém está mantendo 1.000 pés, confere, ajuste o altímetro 1.014. 1.014, confirma 1.000 pés. Certo, mantenha-se separação visual com o Guardião 01, na escuta do controle, o Max Gillette Romeu, mantendo 1.000 pés. 1.000 pés separado e coordenado com o mesmo na frequência lista. Afirmativo, não acenda para 2.000 pés, acima de 1.000 pés devido aos tráfegos de aproximação na pista 1-0. Das aproximações já permaneceu no meu pé limitado. Para a base da 17, papapapa, Charlie Tango uniforme, já curvando à esquerda. Sim, sim. Serra Nova Vitor já pronto para ingresso? Negativo. Agilizando na medida do possível, táxi, reporte alinhado e pronto. Serra Nova Vitor, agilizar. Sinal para pouso, Marinha 7062. Sente, frequência livre no teu tráfego informado. Charlie Tango uniforme, inicialmente intercepta sinal de 3 milhas da 1-7, Charlie Tango uniforme. Sinal de 3 milhas da 1-7, uniforme. Está pronto no ponto de espera, o Janeiro 6321. O Janeiro 6321, a linha decola sem parada? Afirmativo. O Janeiro 6321, a linha decola, vento 1,60 graus, 079. A linha decola 906321, o Janeiro. Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Estou recebendo 00105, confirme. Confirme para o Romeu? Confirma o transponder alocado. 0115. Sente, estou recebendo 0015. 0015? Negativo, está alocado 0115, vai resetar. Sente. Na final da 17, Papa Papa Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme, realize um 360 pela esquerda, reporte final 17. 360 pela esquerda, reportará final 17, Charlie Tango Uniforme. Mantenha a posição, 9 é Vitor. November Vitor, inicialmente restrito 2 mil pés até a liberação do controle Salvador. É livre decolagem, vento 1,60 graus, 08 nós. Salvador no Trip 5626. Trip 5626, ação de educação. Patrulha 03. Reporte fora do solo, vento 1,50 graus, 10 nós. Completou 360, final do 17, Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme, livre pouso, vento 1,50 graus, 08 nós. Livre pouso, uniforme. DNR-320, controle 1,20.8. Boa tarde. 0,0, boa tarde. 1.500 pés, acionado 0,1,2,1. Aguarde, Lima, Lima, Fox. Tiro Serra Lima, mantenha a revisão no 1.500 pés, acionado 0,1,2,1. Patrulha 03, decolou ao 56, controle Salvador 120, décimo 8. 120, 8 gráfico. Victor, mantenha-se 2 mil pés, aguarde a ascensão, autorização para ascensão 260. 7, 2 mil, Fabiano Vitor. Salvador, Airport John 021, approaching level 160, bom Farrago. É Portugal 021, descendo 4000 feet, atmosfera 0014, on Bonf Arrival. 4000, 1014, on Bonf Arrival, era Portugal 021. 5241, chama 736, agora na frequência 1288, alterna 1260. Recife 288, alterna 260, grato a boa. 050. Controle, Alfanero 6321, boa tarde. Sai 6321, contato radar, submantendo 320, saída Arbor. 320, Arbor. Nefa subindo ao 320, o Oxenai 6321. Partindo, saída Arbor, subindo ao 320, 6321. Controle, patrulha 03. Boa tarde. 601, vai ver. Onde é o Patrulha 03? Confirme. Patrulha 03, o Papatango Yankee do Golfo decolado de Salvador, acionado no 623, está em a operação policial, está em escola de delegação. Solicita a vertical da paralela aqui, certo? Sim, confirma a posição em relação à paralela. Está da outra vez de Itapuã, o Patrulha. Sim, que mediação da paralela o senhor irá sobrevoar? Vai seguir até o estádio da Ponte Nova. Sente. Mantenha a linha do litoral inicialmente. Patrulha 03 aguarda a autorização para voar o setor que solicita. Devido à aeronave e aproximação, pista 0. Paciente. Tá, a gente manterá a linha do litoral. 4.000 passou pelo TAN 3217. TAN 3217, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste o altímetro no 0.14, ponto final LS, X-Ray. 2.000, mantará ILS TAN 3217. Trip 5446, aciona a identificação, chegada a MAN, desça e mantenha o 050, ajuste o altímetro no 0.14. Na MAN, 050. Salvador, Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, aguarde. CA November Victor. Eita. Submantenho 260, CA November Victor. Presente 260, não deve. Lima, Lima Fox, prossiga. Acendente de Valência, tá mantendo o corredor. Tá próximo a Itaparica. Sente, confirma o transponder acionado. Acionado 0121, estou da ida. Sente, acione o transponder 0122, Lima, Lima. Confirme controle. Marinha 7069, prossiga. Sete, mantenha sem aéreo de voo visual, ajuste o altímetro no 0.14, informe o tráfego do patrulha 03, passando através de Pituaçu a 500 pés. O senhor está acionado o transponder previsto? Está com o transponder 2.000. 66, decola aos 00, controle 120, decimal 8. Boa tarde. Controle 120, decimal 8, boa noite, 66, obrigado. No 966, contato radar, submantenho 370, saída Puca. Avião 370, 966, saída Puca. Trip 5626, informa no ponto da descida, vão na posição Bonf. 5626, direto Bonf, está no ponto ideal, 5626. Desse mantém 050, trip 5626. Para 50, trip 5626. Xané 6321, voe a posição elétrica. Elefa 6321. Estabilizada 3217. Tá 3217, completo final, chame TOI 118, decimal 95. 3295, boa tarde. Sente Marinha 7069 na escuta do controle e o senhor irá prosseguir patrulha via linha do litoral. Na escuta do controle, a regra de voo visual, ajuste 1014, o Marinha 7069. Patrulha 03. Na sua escuta. Confirma para o ideal para iniciar o sobrevoo na paralela. 330. 330, ciente, está autorizado. Patrulha 03. Ciente, patrulha. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, confirma a posição. Ah, estou a um minuto de Paris. Sete, na escuta de controle. Chame 6321, chame 7 Recife, 1288, alterna 260. 1288, 260, 6321. Autoriza Ziparo, 966 da Gol? Sim, Proide Ziparo, 966? Mantenha a saída agora de coordenação. 966. 47069, fica atento ao tráfego do Patrulha 03, mantendo sobrevoo no setor do Aeroclube, a 500 pés. E tráfego adicional, Alfa Serra 50 a 1000 pés, efetuando sobrevoo a 1000 pés no setor norte do, noroeste, nordeste do Farol da Barra. Controle Salvador, boa tarde, o passarinho do 2231, transfere. Sai 2231 na sua identificação, desça e mantenha o nível de voo 060, autorizado de chegar na mar. Autorizado de chegar na mar, descida até o 060, paciente da Vitor, 2231. Marinha 7069, copia o controle. 7, follow 03, follow 121, decimal 1, boa tarde. 21, obrigado, boa tarde. 995. 7295, grato. Marinha 7069, o controle. Lima, Fox. Intenção de pouso é pistão no 7, confirme? Afirmativo, já em 1 minuto 30 segundos do, da rotatória avistando. Sim, isso, autorizado em cortar, final no 7, reporte final, Lima, Lima, Fox. Lima, Fox. Tá. Tá sendo trato, cara, acerto, patrulha. Airport Bell 021, start reduce you to 10 knots. TIP 5446, desça para 3000 pés, altímetro Salvador 1014. Para 3000, ajustado no 014. Marinha 7069 na escuta. Marinha 7069 ao controle. Olha o Serra, nova bebida. Serra Novembro, evita ou prossiga? Já tem essa escuta, passa por cima. Chame o centro Recife, as frequências 288, alterna 260. 288, alterna 0. Portugal 021, start reduce to 180 knots. 306 speed 180, airport final visual. Marinha 7069, controle. Sinal normal, embaixo travado, Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Foxtrot. Livre pouso, missão 7, vento 160 graus, 089. Lima, Fox. Sobrevoo neste setor e tráfego adicional do Marinha 7069, novo outro helicóptero, batendo sobrevoo no litoral sul de Salvador entre o farol da Barra e o farol de Itapuã, sem contato, perdeu o contato com o controle. O guardião não está ciente do tráfego do patrulho do Marinha e está visual com o Romeu, está coordenando na livre. Sete. Oscar X Rio, uniforme, sem identificação, desse mantém o nível de voo 040, autorizado de chegada bom. Voo no 966. Portugal 021, radio vector for space, maintain present head, your limit will be localizer course. Stay present heading until the localizer course, Air Portugal 021. Guardião 01, mantendo o máximo no meu pé, em vez dos tráfegos do helicóptero no, mantendo este setor e duas das aproximações de instrumentos do Salvador. Paciente está retornando para 1 no meu pé, o Guardião 01. Passando de Salvador, confirmação de parar 966. 966, chame Recife, 2685, alterna 2545. 2685, 1245, 966, obrigado. Interceptando o localizador, o TIP 5446. TIP 5446, complete a aproximação LS, desça até 2000, E chama a Torre Salvador, frequência 118.95. O Quilo Serra Lima está ingressando no corredor Interlagos. Gente, Quilo Serra Lima ingressou Interlagos, agora de transferência 2. O patrulho solicita para coordenar com a aeronave de atendimento do Papo 3. Eficiente 4303, mantenha contato bilateral com o controle na frequência 208 e coordene com os tráfegos 12345, ok? Ok. Portugal 021, descend to 3000 feet at terminal standing 1014, expect no expect to intercept localizer. Clear descend 3000 feet, sir, Portugal 021. Portugal 021 to intercept localized left heading 130, comm established. Descend to 2000 feet. Heading 130 to intercept the localizer, descending 2000 feet. I call you established there, Portugal 021. Kilo Serra Lima, informe visual com campo. Ah, já estamos visual com campo, senhor. Gente, Kilo Serra Lima para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre em 18.95. 18.95, boa tarde. Trip 5626, desce até 3 mil pés, altímetro em Salvador 904, avisa para 2009. 5626 para 3000 na 094, 2009. Marinha 7069 é o controle. Em Salvador, Quilo Serra Lima. Gente, Lima. Dião 01 na escuta. Prossiga a patrulha, estou na lista. Patrulha 03 é o controle que modula. O senhor poderia efetuar um ponte para o controle chamando Marinha 7069? 130 grau 082. Airport Go 021, clear final X-ray approach, expect change frequency. For the approach, Portugal 021. Controle Salvador, é o Tripa Parra Romeu Lima. Aguarde. Trip 5626 para o sequenciamento, mantenha presente para o Terra como limite localizador. Trip 5626, o controle. 5626, ciente, mantém para o limite localizador. Sim, quem chamou o controle? É o Tripa Parra Romeu Lima, senhor. Decolou de Serra Índia com Índia, está com proa de Jardim Amação, vai manter 500 pés na linha do litoral, corredor Bonfim, pois axé, o Tripa Parra Romeu Lima. 3 a bordo, código 0140. Tripa Parra Romeu Lima. Gente, mantenha máximo 500 pés na minha escuta, aguarde para cruzar final da 190. Papa Romeu Lima. Lima. Portugal 021, complete your approach, call on tower 118.95. 118.95, era Portugal 021. Passarido 2231, desce até 3 mil pés, altímetro em Salvador 1094. Descendo até 3 mil, 1094 na ajuste 2231. 21, continue approach, wait for runway 10 vacated. Nada. Curva esquerda para o 1950, chama estabilizado. Esquerda, 150 para o localizador, 5626. Patrulha 03 conseguiu efetuar a ponte em chamada o Marinha 7069. Marinha 7069 é o controle, como recebe?